Tóquio, hotel Kilo Lima, vento no aeródromo 190 graus, 159, reporte solo controlado, tráfego avistado. Davian, decolagem autorizada, pista 17, após decolagem manterá pro até 3 mil pés. Liberado a decolagem, após decolagem manterá pro até 3 mil pés. Informa o vento 190 graus, 149, Mike Bravian. Curva agora à esquerda, proa 270. Esquerda 270, voa no 964. Saturno no meio, no localizador. GLS. Complete a aproximação, chame tu, 1895, bom pouso. 1895, já. Saturno no meio, na minha escuta. Acabou de transferir. Reporte visual azul 4196. Portará, podia confirmar as condições? Instrumento 4000 de visibilidade. 900 pés. Quente chove sobre a pista? Assim, chuva leve sobre o campo. Ok. Mike Bravian, que mantém por até 3000, controle 120, decimal 8, decolador 10. Mike Bravian. Eu já atingi 3000, o controle 1208, Mike Bravian. Alô, Salvador, boa tarde. Minha vida na informação está lá, 340 Guarulhos. Olha, o voo no 164 poderia mais 10 graus à esquerda. Decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda, Mótima. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponda 5160. De decolagem até 3.000. Mike Bravian, que após 3.000, curva à esquerda, direto Conde. Esquerda, direto Conde, o Mike Bravian. Tráfego Salvador, boa tarde, voo 1256, na posição 7, cliente da informação Papa, solicita autorização para Natal. Bruno 256, confirme o nome do novo aeroporto. São Gonçalo do Amarante. Autorizado para São Gonçalo do Amarante, conforme rota do plano, decola da pista 10, curva esquerda, saída Cuca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponda 5150. E manter cabeceiro no zero. Pronto, 964. Até o Kilo Lima, solo 112, livre corte. Nível 390 para São Gonçalo do Amarante. Decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Caju. 5150, transponder. E confirme a frequência de controle. Controle 120, decimal 8, negativo 390. Autorizado 370. Corrigindo então, 370, está autorizado, e o controle 120 decimal 8, voo no 256. Correto, chamo tanto para acionar. Chamará, voo no 256. Patrulha 04, informa o tráfego, helicóptero, mantendo 500 pés no corredor Ponte. 1964, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A0, 1-5. Esquerda 0-5, 1-64. 1964, curva esquerda para o A190. Esquerda 90, Gono 964. Limitado pelo localizador, Gono 964. Limitado pelo localizador, Gono 964. Azul 419, né? Prossiga. Você mais frequente do solo, por gente, né? 121, décima 1. 211, graças. Boa tarde. CAN 3805, decolagem autorizada, pista 10, vento 190 graus, 119. Livre decolagem, CAN 3805. Portão 2803. Alfa, reportaria no vento da Juliette, portão 3805, 1 meia. Autorizado a interceptar, o 9964 é quadrado estabilizado. Salvador, o gol 1256, a posição 7, solicita para o chiveque de acionamento. Sim, fechamão puxa o acionamento, fecha na né, 315. Negativo, Bono 256 na posição 7. Bono 256, portão 7, autorizado, porte para o táxi. Cuidado para o táxi, Bono 256. Decolada aos 195, controle Salvador 120, décima 8. 120, décima 8, na 3205. Consiga, 2860, até pronto pro táxi? Tiro antigo com 594 Salvador. 594 Salvador, táxi autorizado até o través do botão meia dúzia, pode para conseguir 2230 para 13. Até o través do botão 2230. Salvador, azul 4196, próximo da Juliette. Esquerda, portão 3 autorizado. Esquerda, portão 3, azul 4196, bom trabalho, até lá na sua esquerda. Boa. O gol no 256, a terra da passagem do pastor na calda, inicia o feedback do portão 7, chama para o táxi. Após o passarelo iniciar e chamará para o táxi, o gol no 256. Aguarde o número 64. Se autorizado, até o ponto de espera, pista no zero. O ponto de espera mantém a posição e chame todo mundo no 8.95. Táxi à esquerda via parte, observando a embreada ingressando para o pátio no portão de número 3. Após o traço até conforme a instrução anterior. Sente a passar no ponto de espera 182, 1164, curva à direita para o 060. Direita 060, para o 1164. É o uniforme Charlie, boa tarde, sua identificação autorizado via chegada a Mali, inicialmente para o nível 050. Estou o altímetro no 097. 097 via chegada do 050, está Let Bravo Delta, isso é para 2000 pés, Let Bravo Delta. 2000 Bravo Delta. Eu pouso na pista no 0, 200 com 89, vou no 964. Patrulha 04, controle. Sem posição. 230, mantém o ponto de espera. Haverá. Recebemos a informação de ter cortado. Confirma a posição. Deficiente. 1164, curva à direita, proa 130. A direita na proa 130, 164. Ali mantém capiteiro no zero. Ali mantém na 1022. 1089. 1964 no solo 19, livra à direita, taxi. Foxtrot, controle solo no 21 décimo 1. 21, 1964, Foxtrot. Estabilizado, braço alto. Sete aproximação, chame torre, 118.95, pomposo, direto bravo dela. Bom trabalho, senhor, bravo dela. Então, 190. Ele somente mantém a posição antes do ataque ser direto, agora no ingresso. Temos 37 companhia que puxou no portão 7. A prova de tráfego será autorizada até o 10. Ok, Alfa Juliette para o portão 10, aguarda antes da Juliette. Gol no 964. Paulo, gol no 256, está pronto para o ataque. 1-3-2 a bordo, alterna 2 horas e 36. 3-8-2-36, Recife. Táxi autorizado à esquerda, via Pátio, Índia. Ponto espera 1-0. Mantenha a posição e chame tour 1 no 8-95, ajustado no 0, 1-7, 1-17, boa viagem, gol no 2-5-6. Pátio, Índia, para a posição, só ponto espera 1-0, 1-7, aguardando a posição. Passarelo 2230, decolado aos 21, controle Salvador 120 décima 8. Agora com o controle 108, obrigado, boa tarde. Salvador, ajuste no 017. Para 2000, comarelo localizador, 77. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Zero, contato radar, sua para o nível 180, perfil Arbo. 180, perfil da Arbo, livre das restrições? Negativo, suba via. Ok, então manterá 3 mil pés. Prepaixar o trabalho. Passão por autoridade. Estamos próximos a Juliette, 964. Livre ingresso, portão 10. Ingresso livre para o portão 10, 964. Salvador, boa tarde, 1256. Quero dar 0 para 256, mantenha o ponto de espera. Negativo, mil pés na Shell, mantém 500 pés. Sim? Pés 1404, frequência livre. Aí 7073, prossiga 500 pés pelo litoral, informe passando Pituaçu. Ajuste 907. Traga o uniforme Charlie, desça para 2000 pés, via chegada, ajusta o altímetro no 0 no 6. 30, libera a nós, a gente tem 5 mil unidades para 2007, só para liberar uma forma, tá? Segura para o Negativo, mantém a restrição de 50 intacta, ok? 50 intacta, tá vendo? Boa noite, Salvador. Boa tarde. X26, a sua identificação da presente voo em Mari para via chegada, ajustou o altímetro no 0196, informe-nos, desça para o nível 050. Juliette Bravo Delta no solo 124, direita, taxi Delta 121, décimo 1. Afirmativo, passando 2230. Tango uniforme Charlie, desça para 2000 pés, livre da restrição de hidrato. Ótimo, então descendo para 2000, vai agressar Charlie, graças. Doutor Hotel, a sua identificação da presente Boiamã para a chegada de altímetro no 0196, desça para o nível 050. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, torno 8, decimal 95, transponder 5171. 3805, faça nível 190. Chama o centro Recife. Frequência 12251, alterno 3325, boa viagem. 1251, 13325, boa tarde, tá 3305. 7861, 42. Correto, chama o próximo estacionar. Miari manter, pistão no 0, voo 1256. Após a passagem da aeronave na cidade, mantém na 10, voo 2. Com a equipe de solo, chama o ponto do táxi. Voo 1164 no solo 127, direita, taxi Foxtrot, solo 121, décimo 1. Direita Foxtrot, 1211, voo 1164. Solo voo 1164, de novo. Patango Mike Brabiak. Diga. Estamos aqui a 22 milhas de Conde. Solicitamos regresso para efetuar um ILS em Salvador e uma emitida voo de cheque. Gente, Mike Davian, que da presente curva esquerda, vou na proa de bom, informe ideal descida, Mike Davian. Ah, temos a maré, Quebec. Eco Papai Serra, desça para o nível 060, Lua de Mare para via chegada, altimetro no 097. Gente, via chegada Mare, 6000, Eco Papai Serra. Tango Uniforme Charlie, desça para 2000, informe no localizador. Positivo, vamos procurar no localizador, está estabilizado 2000, Tango Uniforme Charlie. Controle Charlie, poderia liberar o CNR 632 metros, decisões de velocidade de chegada? Autorizado. 1256, decolado aos 29, controle Salvador 120, decimal 8. 120.8, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, voo 256. 256, contato radar decolar, estou com nível 370 via saída Puca. 370 via Puca, voo 256. Estabilizou o localizador, tem uniforme Charlie. Uniforme Charlie, complete a aproximação, chame Torre, 18895, bom pouso. 18895, grato, tem uniforme Charlie. Marinha 7073, visual com o aeroporto. Uniforme Charlie, estabilizado NS X-Ray da pistola zero. Papai Romeu, Tango e uniforme Charlie, reporte visual com o campo. Poxa, eu já estabilizou com o campo, confirma as condições atuais do campo operando com as visuais, tem uniforme Charlie. Horas e quanto? 5 horas e 20 minutos. Livre táxi, via Índia Alfa no ponto de espera transferência, o Xaner 6315. Para o cancelamento, Tango Uniforme Charlie. Para o cancelamento, seu presidente, Tango Uniforme Charlie. Gente, Tango Uniforme Charlie, plano modificado aos 1731, curva esquerda, circuito pela direita da 17, reporte na final, Tango Uniforme Charlie, pista 17. Positivo, reporte na final do 17, curva na direita agora, Tango Uniforme Charlie. Eu não tenho o seu plano de voo, adiante. Ok, gente, possível coordenação do nível 380 e a saída prevista. Gente, assim que chegar o plano de voo no meu sistema aqui, será autorizado. Caso não chame dentro de mais uns 5 minutos, volte a chamar. Ok, obrigado. A gente aguarda a autorização ainda na escuta. Juliette Bravo Delta, solo Salvador. Salvador, boa tarde, voo 1966, informação, papá. 966, sua identificação, autorizado via chegada a marcha, esse inicialmente para o nível 1960, estou tímido no 0-6. Ok, autorizado para o nível 1960, Salvador, no 0-6, voo 963, pode voar, ajuda a prestar informação. Aguarde autorização. Sim. 055 Direita 055 Controle, o voo no 256 solicita, quando possível, participar. Tente, aguarde. Guarda. Passarinho 2230, está presente, voo e eleva. Está presente, eleva 2230. Ouvido, Sam Charlie. M3 no 5, mantenha o ponto de espera. Livre ingresso, Juliette Bravo Delta. Na Lima, Taxi Lima chamará novamente a torre. Na Lima vai chamar a torre, Bravo Delta. Até lá, mantenha a minha escuta permanente. Juliette Bravo Delta. Na Lima, atendi 5.000, a CNR 6326. É 326 da Oceania, desça para 3.000 pés. Estou altímetro no 096. Autorizado a decepção localizador. Oceania é 326. 3.000, 1096, está livre o localizador, né? 3.000. Você do Uniforme Charlie. Sim, pouso autorizado, pista no 7, 1970 graus, 59. Tango Uniforme Charlie. Livre, pouso no 7, está do Uniforme Charlie. Vitor Charlie Hotel, desça para 4.000 pés. Positivo, sou detonação direita por 190, nessa proa de acerto do desce até 4.000 pés, ouvido a Chagabel. Foro 966, reduz a velocidade para 250 nós. 250 nós, restrito no 60, gol 966. Desça agora para o nível 130, gol no 966. 66 para 130. Juliette Bravo Delta, Lima, Mike Quebec, chamando ponto de espera da Quebec. Aqui é Quebec, Bravo. Marinha 7073, autorizado final da pista 1-0, reporta na curta final. Final para 1-0, Marinha 7073. Tango e Uniforme Charlie, no solo 35 direita, via Papá, até hora está estacionar frequência livre. Meia. Eu quero na meia, descendo para 4.000 pés, Mike Bravianchi. Bono 256, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 12685, hotel 2545, boa viagem. Obrigado. Passa 1-5-0 para o CB1, 3-0, gol 966. 966, desça para o nível 1-0-0. Pode descer, não. 3-2-6 da Oxanel, desça para 2.000 pés. Informe no localizador. 2.000, reportará, né? 3-2-6. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 59. 7-3. 4.000 pés. Pesado, via papá, estacionar a frequência livre. Zero 2230 para a direita. Liga. Posso fazer coordenação de conquista de dentro dela? Zero 2230, bem filhoso, coordena com o centro Recife em 128 decimal 8, alternando em 126 decimal 0. Parte 17073, internacional, baixado e travado. Então, é de Paraná Rosel para o participar. Seguinte. Marinha 7073, tá até autorizado. 7-3. Oi, Sané 6326, autorizado. Sané 6326, Torre Salvador, 118-95. 18-95-6326. Salvador, é Capapá Serra. Prossiga. Preciso um desvio 10 graus à direita para evitar formações. Após desvio, já sumou a navegação, voo do Duna. Sim, já com a passear. Já. Cena, voo 966. 966, ciente, desse mantém o nível 050. 050, voo 966. Livre táxi, ponto de espera, transferência. Oxana M1 no 42. Nós, número 3 na aproximação. 2309, gol 966. Rota Papaya, Copa da Serra, para sequenciamento, curva esquerda para rua 005, seu limite será radial 280 de Salvador. 005 esquerda, delimitada pela 270 de Salvador, é Copa da Serra. Atravessar a Ecopapaz Terra, tráfego 10 horas, 10 milhas, rumo leste, cruzando 4 mil pés para 3 mil pés, Papa Alfa, Tango 4. Ecopapaz Terra, Vieta. Papa Tango Vitor, Charlie Hotel, desça para 2 mil pés, autorizado ILS, aqui Rei Pista no Zero, reportando localizador. Vitor, 2 mil, reportando localizador, Vitor, Charlie Hotel. Controle, Ecopapaz Terra. Prossiga. Agora que está totalmente visual no setor, autorizaria a presença por onde Paripe, descendo para 1500 pés. Gente, será autorizado a descida para 1500 pés, ajuste na zero no meio. Na zero no meio, autoriza a presença, aguarda, senhora. Confirme para o controle? É para passear, senhora, desce agora para 1500, aguarda. Autorizado a descida para 1500 pés, uma zero no meio, ajuste. Eu quero no meio 1500, é com a passeia. Controle Salvador, é o Patrulha 04. Patrulha 04, prossiga. 04, decolando do hospital na Bahia, comprando o farol de patroa, ponto final de Salvador. Alocado 01 no 44, confirme. 01 no 44, mantendo bastante tempo. Gente, eu gosto de atenção com a torre, Patrulha 04. Vai aguardar, 04. Controle, é com a passeia, autoriza da presença para o de Paripe. Papapá, Ecopapá Serra, a princípio mantém a instrução anteriormente orientada para o 005, vai dando instruções para ingressar no corredor. Firma, estamos aguardando. Um chiné 6326, solo aos 40, direita no 21, decimal 1. Direita 21, 1, 6326. 118.95. 118.95, grato. A Papapá é culpa da Serra, é presente, autorizado por outro através de Paripe, descendo para 1500 pés. O Papapá Serra, agora na prova de Paripe, descendo para 1500 pés. Bono 966, livre das restrições de altitude, desça para 2 mil pés, ajuste na 0 no meio. 1016, desce para 2 mil, livre de restrições de 966. São Pátio Militar? Pátio Militar, senhor. CNM 142, está pronto. Ali mantém pistão 0, CNM 142. Ali mantém. Patrulha 04 é forte. Através sul da torre. Vai reportar através sul da torre por Patrulha 04. O Vitor Chave Hotel. Gente, Torre Salvador 118 decimal 95. 95, Vitor Chave Hotel, obrigado, boa tarde. Prossiga. No meio, vento 180 graus 5 nós. Confirme tensões. Atenção, amigo, agora aqui, a partir da presente, modificar e posição no 7. Gente, Vitor Charlie Hotel, cancelado aos 4-2, base pela direita, pistão no 7, aposta na curta final, visual com campo, Vitor Charlie Hotel. Na curta final da 1-7, visual, Vitor Charlie Hotel. Xem 3-1-5, decolado aos 4-2, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizada a descida para 3 mil pés, ajustado no 0 no meio. 200 para 3 mil pés, Mike Braviac. Zona 966, para o localizador, curva à direita na proa 070. Direita 070, desce para 2 mil, gol 966. CNM 315, contato radar na decolagem, sai da DEL, autorizado Leda, subindo para o 360. Autorizado direto, Leda, Mike, Bravo e Yankee, tráfego posição de 11 horas, rumo leste, 1.500 pés, Bravo Eco 9 Lima. Gente, o Bravo Eco 9 Lima, gente. Meia 321. Sexy Rio, pistão zero, reportando localizador. Chamando no localizador, autorizando ILS 966. Eu não havia chamado não, o senhor me chamou e eu pedi para que aguardasse. 115, prova 215, seu limite está no curso do localizador. 215, limite ao curso do localizador, Mike Bravianchi. Pronto para cópia? Autorizado voo local, SPR 204, 1 hora e 30 de voo após toque arremetida no circuito de tráfego da pista 10 em Salvador. Decola da pista 10, curva direita, direto para a área. Controle 120.8, torre 18.95, transponder 5173. Controle Salvador 120.8, Olimpo 01. Seu reto, chame livre táxi, digo. Para o táxi, chame a torre, 118.95. Para o táxi, chame a torre, Olimpo 01. Está presente, chama a torre Salvador para ingresso no circuito, 118.95. Abra, porta zero. Conforme rota do plano, nível 360. Decola da pista 10, curva direita. Saída arbor, transição elefa. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5423. Autorizado Brasília, 360, decola pista 10 com curva direita. Rota conforme o plano, upstream 17, saída arbor, elétrico. Controle saída 208, a torre 118.95 e o transponda 5423. Correto, chama para estacionar. Sim. Paulo, boa tarde, Azul. Matéria 65, para Campinas 3-4-0. Azul 4-0-6-5, autorizado para Campinas, conforme rota do plano, nível 3-4-0. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Mótica. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5-4-1-2. 2.000 pés, livre ILS, na porta quando estabilizada. 2.000 pés, mais Gaviak. Tático pousar, autoriza o táxi do senhor. São 1.609 de Guantes Pico. Afirmativo, mais Gaviak, está descendo para 2.000 pés. 142, gira troca, Ju. Já avisou, 966. Gente. Autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, muito obrigado. Salvador é o voo 2009, informação com o meu, portão 9, solicito autorização para... O teu gol? Voo 2009. Voo 2009, para Ilhéus, agora que passa. Voo 966, pouso autorizado, pistão 10, vento 170 graus, 4 nós. Livre pouso 10, voo 966. O chamado 315 chama Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Solange 48, frequência livre, patrulha 04, boa. Olimpo 01, fica atento ao Bravo 407 que acabou de pousar o Fátima Militar. Inicia o táxi, reporte na táxi Hotel, Olimpo 01. Estado em Elza, nível 240, rota conforme o plano, decola a linha da Elza, no coral, controle 120, decimal 8, torre 119, decimal 5, responde 5400, voo 200. Tá, é, chama pra funcionar. Bora. Número 2. Passando, número 2, certo. CNM 142, chama centro Recife em 126.85, alterna em 125.45. CNM 142. Voo 966, saldo 50, direito no 21, décima 1. Não, voo 966. Certo com a Paz Serra, façam 360 pela esquerda, reporte interceptando o sinal da 97. 360 pela esquerda, com a Paz Serra. Salvo Salvador, boa tarde, voo 1966, ingressando na Alfa. Livre táxi, portão 09. Chame antes da taxa de Juliette. Taxa 909, chame antes da Juliette, 909. 009 para o Chibet, está na 1.9. Coordene com a equipe de solo e chame pronto para o táxi, voo 2009. Reporta para o táxi, voo 2009. Salvador, uma boa tarde, eu vou 1967, autorização Galeão. Voo no 967, autorizado para o Galeão, conforme rota do plano de voo. Nível 360. Decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda após Irume. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, código transponder 5422. Aprovou para o Galeão 360 e a rota do plano de voo, decolando da pista 10, curva direita, na Dael. Transição Irume, controle de saída 120.8, nosso transponder 5422. Correto, chame pronto para acionar. Chamaremos para acionar. Olá, Azul 4065, posição 3, pronto para acionar. Azul 4065, portão 03, autorizado, chame pronto para trás. Tá. Para passear para novo 360 pela esquerda. Próxima Juliette, voo 966. Voo 1965 ou 66? 966, próxima Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 966. Travado, Mike Bravianchi. Precisa, toque aí, metido, pistão no zero, vento 190 graus, meia dúzia de nós, Mike Bravianchi. Senhor, está autorizado, Eco Papá Serra, prosseguir para pouso? Afirma, Eco Papá Serra, guardando instruções de pouso. Azul 4462, a senhora identificação chegada a Mari, desce e mantém o nível 050. Desce o 050, pode mais direto Mari, o TAP? Autorizado, direto Mari. Direto Mari, obrigado. Dono 097, desça para 4000 pés, hoje deixando 096. 4000, 096. Dono 2 horas e 50 minutos, alterna Salvador, 130 a bordo. 2h50? 2h50. Gente, livre táxi, número 2, vai seguir o Embraer 190 da Azul até o ponto de espera da pista 90, onde fará transferência para a torre em 118.95. Gente, número 2, autorizado, seguindo Azul até o ponto de espera 10, torre 1895, voo 2009, boa tarde. Boa. Salvador, poderia confirmar o vento para o Papa Eco Papa Serra? Passou 90 graus, meia dúzia de nós, já que está certo. Certo. Controle 120 decimal 8. 08, obrigado. Olimpo 01, autorizado para examinar a pista no 0. Na Delta, mantém a posição e chame solo 121 decimal 1. Olimpo 01, autorizado para examinar a pista no 0. 05. O limite será radial 050 Salvador. 005, radial 050 Salvador, Mike Brabianca. O voo 1967 na posição 10, confirma para o momento? Confirme. Voo 1967, posição 10, confirma para o momento. Voo 1967, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 1967. Voo 1966, livre ingresso, portão 09. Livre ingresso para o 9, voo 1966. Olimpo 01, no livre táxi, via Alfa, direita, chame antes da Juliette. Vai prosseguir, pela direita, na Alfa, e vai reportar antes da Juliette. Recorde o localizador, né? Salvador, boa tarde, Azul 4065, Azul 4065, a linha e decola, pistão no zero, vento 190 graus, 7 nós. Decola no zero, Azul 4065. Chegou 10 horas, 15 milhas, rumo, sudoeste, cruzando 4000 pés para 2000 pés, número 1 no Boeing 737. Brasil, cruzou a radial 050, Mike Brabianca. Com instruções do controle para nova migração. Mantendo 005, conforme. Atango Mike Bravianchi, curva esquerda para o 275. Serra. Decolagem, Azul 4060. Afirmo, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, 7 nós para o Azul 4065. Azul 4062. Tango Mike Bravianchi, completa a curva esquerda na proa 255, limite será localizado. 255, limite será o localizador, Mike Bravianchi. Bravianchi, desça para 3.000 pés. Confirme, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, gol 2009. Descida para 3.000 pés, confirmado ao 1016, Mike Bravianchi. 5 decolada 1800, controle 120, décima 8. 208, 4065, obrigado. 87 a bordo, Campinas, autonomia? 3 horas e 50, senhor. Gente, livre táxi. Até o través do pátio 3. É o número 3 para decolagem. Voo no 967. Ok. Livre táxi até o través do pátio 3, aguardando instruções após. Voo no 967. Chegará um P3 da Força Aérea para a taxial. Brinco 01, no livre ingresso, Juliette, pátio 1 e Índia, até o ponto de espera da 10, transferência. O 4462 para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, se limite para o curso localizador. Esquerda 020, limitado pelo lado. Mike Bravianchi, desça para 2.000 pés, autorizado IDS X-Ray, pista no zero, reporta quando estabilizado. Começando para 2.000 pés, reportará estabilizado, Mike Bravianchi. O 4462, redução para 2.10 nós, livre das restrições de altitude, desça para 3.000 pés, o ajuste no zero no meia. 3.000, 0 no meia, restrição 410. 95, vai manter essa posição aqui, por favor? Gente. Vai manter essa posição, é isso que eu quero? Não, pode prosseguir no táxi, à esquerda agora, até o ponto de espera, número 3 para decolar. Positivo, à esquerda, chamaremos no ponto de espera, senhor. Obrigado, senhor. Mike Bravianchi. Panamá 314, aciona a identificação, chegada a Mari, desça e mantenha o nível 050. 050 na Mari, 314. Boa tarde, eu vou 1967 com o número 3, pronto. 1967, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 1967. O 4462 para o localizador, curva direita para o 070. Direita 070 para o norte azul, 4462. A previsão para o gol 2009? Estimado de mais 3 minutos, gol 2009. Voo 097, solo 03, direito no 21, decimal 1. Direito 21, 097. Tango Mike Bravianchi, informa que o som encontra-se ligeiramente à esquerda do localizador. Autorizado aproximação visual para pista 10. Chama para o Salvador em 118, decimal 95. 95, certo. Corre, Mike Bravianchi. Mike Bravo Yankee, atenção, toque aí, emitido após pro 7, top pichando 7. Afirmativo, só. Presidente, autorizado, toque aí, emitido, pistão 7, vento 1, 80 graus, 7 nós, altímetro no 0 no meio. Mike Bravo Yankee. ADNF, X-ray, responsabilizado. 4065, chama centro Recife, em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 153325, 25, alterna, obrigado. Porta baixada e travada para toque arremetida, Mike Braviac. Mike Braviac, autorizado, toque arremetida, pistão 0, vento 180 graus, 7 nós. O 2009 ali, mantém pistão na 0. Mantém. 009. Essa sessão localiza, já vou com a pista azul 4462. Enche o instalador 118 decimal 95. 1895 agora, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, eu sou 4462, está interceptando o ILS Avisão. Fazer 4462, ajuste no zero no meio, continua para aproximação, guarda no pista livre. Mestre. Mike Bravian, que tocou e meteu 06, curva à esquerda, ingressa a perna do vento, pista no 7, reporte para girar base, o Mike Bravian. Mike Braviac, voltará para a base da 17. Mantenha 1.010, Mike Braviac. 1.010, gente. Gol 2009, forma o tráfego, setor norte, se afastando do campo, é com 121, é o tipo, a 1.000 pés, não interfere com a decolagem. Autorizada a decolagem, gol 2009. Gol 2009, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 190 graus, 8 nós. Decolagem, pista no 0, gol 2009. Tá ali, Guardião 01, prossiga. Salvador, Chané, 6327. Boa tarde, transformação Sierra. Chané 6327, autorizado para Ilhéus. Confirme o nível que veio correto aqui, veio diferente. É o 220 aqui conforme a navegação. Autorizado Ilhéus.